Obrigado, até todos. Obrigado, também, até a na minha bolsa de compras, mas ela respeita. Poderia confirmar? Xanã 6251, chame o Centro Recife, frequência 125 decimal 1 e alternado 133 decimal 25. O Centro Alterno 33, Xanã. Alfa, Mike X-Ray Alfa, na posição 13 do pátio 1. Mike X-Ray Alfa, prossiga. X-Ray Alfa, pedindo autorização para giro de motor em alta potência na cabeceira entre a, na Alfa entre a Fox e a Gol, entre rebocar o avião da alta remota para essa posição. Mike X-Ray Alfa, autorizado reboque, reporta para o início do... Reporta para o início. E quando nós estivermos entre a Fox e a Gol, reportaremos o início do teste. Obrigado. Salvador, na escuta do Mike, Sensei Alfa. Prossiga. 13, podemos ingressar a Alfa direto com a Fox, a Fox da Lua. Autorizado Juliette e Alfa até a Foxtrot Golf. Jacarandina 24. Então, será... Bom dia, minha CBTR. Controle Salvador, já Tan 3, bom dia, informação é Golf. Bom dia, Tan 3517, achando a identificação, desça para o nível 220 para espera na posição bola. Afirmativo, vai manter nível 220, posição Golf para espera, Tan 3517. Xané 6225, como recebe o controle? Coral de Faro, mantenho 240, 13 milhas de adulto. Neto, chegada a Bonf, acione a identificação, mantenha o nível 240 e inicie e espera na posição Bonf. Em Bonf, mantendo 240, 6225. Qual vai ser o nosso número para Boas, negão? Número 2. Ator. comandante, muito bom dia, TAM 38, tudo bem? Informação Golf. Bom dia, TAM 38, 16, acione a identificação, chegada Mari, desça para o nível 080, para espera na posição Mari, número 3 para aproximação. TAM 3597, obrigado. Xanai 6225, informa o tráfego à sua frente. É um Airbus 319, iniciando espera em bom no nível 220. 6225, ciente, monitorando. Xanai 6225, iniciando a órbita em bom, se sente na Golf. Sente. Controle Salvador, o Hotel 3517, está na retomada descida. Setting off ainda desça para 4.000 pés com ajuste no 095. Ok, afirmativo. Em off, desce para 4.000 ou no 095. Azul 4040, prepara a árvore elefa e aguarda cópia. Eu não teste mesmo. Ciente. Se você tiver, eu não teste mesmo. A pista no zero abre a partir dos 45. Ah, tá legal. Obrigado. Árvore Elefa. Árvore Elefa, tá legal, obrigado. Salvador, bom dia, Golfo na nave. Nenhuma informação, Golfo, não, Fono Ono. Gol 1961, prepara da Euler de Rumi, número 2, cópia. Da Euler de Rumi, guardando cópia, 961. Paulo, bom dia, tá 3601, autorização São Paulo, concorrente. No prepara da Euler da Morte para número 3, cópia. Guarda. Também 6225, inicia a descida para 5.000 pés com ajuste no 095. 5.000, 1.015, 6225 para hoje. Azul 4040, pronto, cópia. Escuta. Azul 4040, autorizado com fins, nível 360, via Upezulu 21. Decola da pista no zero, após a decolagem, curva direita na saída Arbor Elefa. Transponder 5567, controle 120.8. Nível, desça para o nível 080 em órbita na posição Mare. Descendo sobre o posição Mare e desce até 80. São quantas horas para o serviço? Faltam 10 minutos para a abertura da pista, só número 2 para. Correção, número 3 para aproximação, previsto inicialmente 2 órbitas. Ok, é o que nós temos aqui para prosseguir para o nosso alternado primário, que é Recife, ok? Gol 961, autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 1-0, após a decolagem curva à direita, na saída da El, Leda e Irumi. Após Irumi, UP November 857, Moço. Transponder 5556, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, Rafael Sousa, vou decolar 1-0, curva à direita da El, Leda e Irumi. Interceptado pelo November 857. 5556, atrapalha, 208, controle, voo para 961. Gol no 961, no cotejamento correto, chama pronto para o SPEC, acionamento, portão 11. Vai acordar. Solo Salvador, é o Dan Mike, XRAY Alpha. Mike, XRAY Alpha, prossiga. XRAY Alpha, já finalizamos o teste de motores. Pedindo autorização para regressar e eu autorização para poder girar aqui o 360 na Alfa. Mike X-Ray Alfa, autorizado? Reporta antes da Taxi Juliette para ingresso no pátio. Ok, reportaremos antes da Juliette. Obrigado. Esse para o 4000, confere, controle. Afirmo, 4000, pressão 35 no 7 na proa 230. Ok, 230, descendo para 4000. Zero, após a decolagem curva direita, na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5562, o controle 120, decimal 8. 3601, 360, apertura 10, por base. Decolada 10, curva direita da El, Leda, Motiva, 1208, 5562. Tá 3601, no cotejamento correto, chama pronto para o SPEC, acionamento portão 07. Chamarei. Controle Salvador, gol 093, bom dia. 093, acione identificação, 093, desça e mantenha o nível 150, chegada BOMF, reduz a velocidade para 250 nós. Pode ir, 250 nós, está em ordem na Golinha 14, pode ir abandonar a onça? Ok, o gol 1093, o será o número 4 para a aproximação. Pode ir, abandonando a onça, a prova de BOMF descendo a 150, 093. Controle, eu tenho 3517, pode abrir um pouquinho mais para a direita, um, para o 240 para levar um cúmulo aqui? Está livre de desvio, estou 3517. Ok, 3517, curva direita, 240 para o outro. Controle, 6225, a Ocean solicita... Controle Oceania 6225, desvio esquerda, proa 215 para evitar a formação. O Oceania 6225, negativo pela esquerda, tem condição de fazer pela direita? Proa 265, certo. Autorizado pela direita, o Oceania 6225. 1093, está reautorizado, descida para o nível 090. 090093. Salvador, bom dia, tá 3171, formação Golf, tá no 5340 Guarulhos. Tá 3171, tem 320 autorizado, copia? Copia. Tá 3171 autorizado Guarulhos, nível 320, via Upzulu 10, Taubaté. Decola da pista 10, após a decolagem curva à direita, na sede da EL, Leda, Motiva. Transponder 5565, controle 120, decimal 8. 320 autorizado, Upzulu 10, Taubaté, decola da 10, curva de direita, da EL, Leda, Motiva. 5565, transponder 208, controle, na 3171. Tá 3171, no cotejamento correto, chama pronto para o SPEC, acionamento portão 5. Chama 3171. Oceana 6225, sequência de curva à esquerda na proa 210. Negativo. 6225, solicita da presente curva pela direita para interceptar a final do INS. 6225, autorizado proa 180 pela direita. Positivo, 180 pela direita, 6225. O 3597 tem como operadora. Certo, autorizado, Duna, desça para 2003, informe na final do procedimento. Duna, 2000, reporta 3597. Voo no 093, está sua vetoração agora para sequenciamento, curva direita na proa 230, seu limite é o curso do localizador. Direito 230, limite o curso do localizador, 093. Como tráfego à sua direita, posição de 2 horas, 22 milhas, fazendo com a curva de 180 graus, cruzando 80 e descida para 50, é um Airbus 318. Bônus 759, aciona identificação, desça para o nível 100, chegada bom, reduza para 200, roda número 5 para aproximação. Já pode confirmar a velocidade de reduzir? 250 nós. Bônus 250, descendo para 100, bônus 759. 18 no meio, estação de vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 030, seu limite é o localizador. Esquerda 030, limitado localizador, 0330 no meio. Foi 25. Assuma agora a navegação na proa de Duna, desça para 2000 pés com ajuste no 095, está autorizado a final do ILS X-Ray. Para 2015, informará estabilizar o sinal 6265. Na proa 030, tá 3036 desce até quanto? Fez com ajuste no 095. É, a sua transmissão por vezes ela baixa o volume, agora eu não consegui entender. No 3896, desça para 3000 pés com ajuste 1015. 3000 pés com 1015. Controle 1093, possível manter a sua 210 devido à formação 93, senhor? Autorizado, pro 210, gol no 093, desça e mantém o nível de voo 090. 090 pro 210, tá pra frente. Gol no 093, tem condição de reduzir para 210 nós? Tem aqui, reduzir 210 nós. Gol 1093, gol 093, tem condições de fazer uma alta na posição pelo? Presente posição, pode ser? Afirmativo, na presente posição, gol 093 pela direita, com nível 090. Afirmativo, presente posição 090 pela direita, 093.